Panther Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCC Chomod, Panther Zulu 30, em Tite após, Azul 4039. Afirmativo, com qual derrota? Azul 4039. Chama para a parte 3, Azul 4039. Está pronto do Figueiredo. Negativo. Pronto. Já tá pronto? Tá negativo. Livre pro chamar chama ataque. 4039. Chama no ataque. Tô 8 pronto, farol. Controlar, transfere o controle da nave 8. Controlar o senhor na 8, mas tá seguro. Salve, Mike, Oscar Golf, bom dia. Prossegue com o corredor Oceano no meu pai. Seguindo, prosseguir direto para o Verá. Autoridade, tudo legal. Está tudo já, direto para o Verá, quanto por cima de novo. Direto para o Verá, vale por cima. Alfa, confirma a sua posição no momento. Mensagem, S, mantenha o número 5 para o serviço de informação e alerta, frequência do centro, 125, decimal 45. Mais que essa bolsa, cima, pão, 3-0. 3-0, mais que essa bolsa, 6, você passa o livro no CTR. Eu bravo, acho que eu tenho que livre. Mike Oscar Golf, você está cuidado com o que você faz? Autorizado no meu serviço, Mike Oscar Golf. Após o nosso autorizado, o X-Ray, o 6390? O meu serviço está estabilizado. Está mal estabilizado, obrigado. Outros animados mais, o texto para 3 mil pés, ajuste no 014. 3 mil no 014. A204, falador para Eduardo Gomes, nível 260 autorizado. Colagem da pista 1 no 0 com a primeira curva esquerda, sai da mão, após segue direto. Controle 1 no 19, décima 8, aciona 01 no 04, tá? 204. Peça a ação quando possível ser chamado de pouso. Confirma mais uma hora de voo? Para o voo, três horas. Seis tracks. Estou, 9, passa para 2.6, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Brasil, final ILS, está fazendo um safe view de uma milha pela esquerda, de uma formação de atornado na posição. Bom, bom dia, ouça, né, meia 312, Cicron. Meia 312, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. Não, 8, 9, 5. 18, 9, 5. 2 final LS, baixar pra nós. Continuando a aproximação, ajuste 914, aguarde a pista livre aí, Bruno Nazo Massa. Bruno Nazo Massa. Salvador Azul 4039, cruzando 147. Azul 4039, bom dia, contato radar, sou para o nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, obrigado, senhor. Quanto é o ponto de Fortaleza? Quanto é o ponto de Fortaleza? 3 graus. 2 está autorizado a iniciar a inserção através do portal 62. Ajuste no 014, reporta no através do 62. Salvador, muito bom dia, agora 2199. 2199, Alfa, reportante da Juliette. Dia Alfa, reportagem da Juliette, para os 2199. 372, já prossegui até o ponto de espera, via Pátio 1 e Índia, quando baixar na torre 2195, ajuste na 014. Alfa, qual a sua posição? Agora, para dentro do quarto. Esse número Alfa está botando o tempo certo? Pessoal, tenho para o serviço de informação e alerta, centro frequência 125, decimal 45. Sobre faz a cola da cabeceira 35, lima de uma foto. Controle 19-8, bom dia. Convite o bom dia, consegue farol de Itapuã, reporte de dados do estudo. Controle Salvador, bom dia, voo 372, decola. O 372, bom dia, contato radar, soma para o nível 390, sai da PUCA. Sai da PUCA 390, voo 372. Azul 4039, sendo o centro de centro, frequência 125, decimal 1. Equipe 95, obrigado. 4 ações de identificação autorizada, cuidada avanço, 2 para 4 mil pés, ajuste 2014. Entrei na Lagoinha, sou 3304. Ô, Matheus, quanto quer? A204, chama agora a torre, 118, decimal 9. É que está a ser a 9? Está a ser a 9, escuta a permanência, mas rumo alto. Que o seu transporte não recebe. Bom dia, senhor, identificação autorizada, chegada Mário, desce para o nível 050. Mário, desce para o 04, bom dia, táxi via pista, direita, porta aliada em frente 0. Já acabou sendo uma zero deslocada, ok? Pega mais uma foto, você já vem grande, pista, resposta linha de costa, que será uma foto. Ok, chama o senhor 35, então ingresso, direita, resposta alinhada, capítulo 35. Acima de tudo, ele é seu guide. Eu tô tendo uma cidade, mas a frente será autorizada as naves. Está autorizado que os pés ajustem no 014, reporte através do PSU. Gente, lima de uma foto, se mantém a carteira 35, com a aeronave para a decolagem da Nova, com prioridade para a decolagem. Para onde para a decolagem, lima de uma foto? Domingo, seu prefeito, frequência no 25, decimal 45. Afirma, mesmo subindo a foto. Controle. Você já fez o certo com o Sander? Eu não estou recebendo, confirma essa posição no momento. Zero 04, livre da coragem, pista 90, vento 050 graus, 49. Eu vou deixar na torre em 1895. Bom dia, Tá 30 segundos para o farol de Tatuã. por cima direto do bate 4. É só o final do bate 4, Mike Acevedo. Uma hora mais na cabeça de 35, alinhada, tá aguardando o cara do celular. Vai fazer então aproximação para o Taxi Oscar, ok? Gente, para o Taxi Oscar, eu estou na final para o Taxi Oscar, o Mike é feito. Vitor. Tudo que chamou aí? Por favor. Gente, a aeronave com prioridade é para a decolagem da 1-0, o Lima de Mato Grosso, não perdi o nome. 204 Salvador, tá, é, 2 Salvador. Zero, quatro, zero, graus, 5 mais. Final da nossa Toyota, Mike, é preciso. Tem que ir do, da sua pista. Gente, o fogo utilizado na chave do Iota é porta solo controlado, mas que é bonito. Isso é porta solo controlado. Zero 95, ingresso via Charlie, é, anima sem cabeceira de locada, o 1019. Charlie, ali, mantendo 1-0, cabeceira trocada, gente, 1-0, nosso levou. Ok. 3-3-3-2, deixa para 2-3-2, 1-0-4, autorizado a sinopse de metanete, que tem inglês e reporte estabilizado. O 3304 reduz a velocidade para 2009. O 7980 chamará o controle para 204. Gente, eu sou lá o 05. Salvador SAR 204, tem tudo aceito a mão. SAR 204, está em contato radar, seu para o nível 260, sai da mão. Gente, para o 260, sai da mão, SAR 204. T-04, vou rodar para o seu pensamento, o curva à direita para 240, limite magnético 110 de fila. No 095, livre de decolagem, 1-0, vento 040 graus, sem flash. Decolagem com 1-0, 95. SAR 204, seu transponder modo normal, 0104. Afirmo, vai checar o equipamento novamente. 204, está autorizado direto para o destino. Pode ser chamado para no recebo. Vai usar esse equipamento para fazer o check-in. Agora sim, eu estou dando o cruzamento de 0550. Gol 9095, decolado 39, controle 1, 989, agora vai viajar. 398, obrigado, bom dia. Controle de celular, muito bom dia, com o 095, passando 1500. 095, bom dia, contato radar, sua para o nível 360, sai da água. Sente a pressão 360 na água, o 095. Direto ao Arbor, gol 095. Obrigado, direto ao Arbor, 095. Tem direto ao Arbor. C3604, complexo produção 2009, direto com uma navegação pela do Serra Vista, 366. Complexo de som 1909, autorizado para o procedimento de imagem, repasse estabilizado. Johnny, bom dia, papapá, Lima, tá forte, agora 2000 para o 70, respeito na mão. Tendo uma fase de contato radar, segundo o caminho inscrito para o nível 070, sai da mão. 3179, então confere, Guarulhos autorizado, nível 320, via Upezulono 0, Tango Bravo Eco. Decolagem da pistão no 0, com primeira curva direita, saída da El, letra Motiva. Controle 119, decimal 8, 5101, transponder. Guarulhos, nível 320, aerovia, apertura 10, Tango Bravo Eco. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, laser Motiva. Controle 198 e o Dragon 5101, tá 3179, posição 9. É correto, na 09, chama o próximo 3179. Fox reautorizado 090. Ah, autorizado até 90, Lima, Lima, Lima. 04, Fogatão, Rio 1895. Zero, Baixada, Tomás. 3732, bom dia. Ajuste 0014, forma cabeceira deslocada 380 metros. Livre pouso, pistola 0, 040 graus, se for. Depois que a cabeceira é deslocada, tá 372. Ele é uma faca com a firme ou a prega para o destino? 318. Ajuste 1904, cabeceira deslocada 380 metros. Continua na aproximação. Não, não deixa não. Número 27. Era o 67 a 2 milhas, né? Não, até não, Lua Fox também, atenção nível de voo 240. Lua Lima Fox, nível de atenção nível 240. Obrigado, diretor ET, Lua Lima Fox. 240, diretor. Mike Romeo, prossiga. Solos 45, agiliza direita, solo 201. Agiliza, chama o solo 473. Caminho 135, frequência 128, décima 8. Frequência 288, bom. Agiliza 09, analisa e chama ataque 379. Deslocada 3x0 metros, livre pouso fixo a 0, vento 040 graus, livre pouso 0 3 7 3 2 0. Fala, mais 3 7 3 2. Bom dia, gol 2196. 2196, informação por sua cal, aguarda para 4. Guarda, céu, já confiar o céu. 2196 agora. Salvador, bom dia. Ouça 6325 da Porcel. Liga 350 VCC. 3-1-2, Rafael Conferra, guarda, número 2-4. Galera, 3-7-3-2, está na escuta do sol. 3. Chegou o número 60 sem identificação, autorizada para o ajustar e autorizada até o 2050. Gente, Romeu, acho que a Brava vai prosseguir 500 pés, está vestido? segue via litoral sul, reporte no farol da Barra e quando possível seja chamado de pouso. Tá 3732 na escuta do solo. Número 4, sumiu o centro Recife, frequência o número 5, decimal 45. Na escuta, 3732. Paulo, bom dia, tá 3732. Juliette, portão 01, 3732. Juliette, portão 01, 3732. Sou Juliette, tá 3304. 3304, Juliette, portão 7. Juliette, tá 204, chame a descida dos canais de serviço. Abraço, você está livre. Separadores no hotel de ajuste no 04, autorizado a final e anexo, reporte estabilizado. Com 1014, descendo para 2000, autorizado a autorizada de 0, vai reportar estabilizado. Segue a rota do plano. 1198, controle, 5110, transporte. Decolada aberta, entre da Puca de Amaracaju, 51-10 no transponder, é o orçamento. 6312, Puca de Amaracaju, com curva esquerda, pode pegar a rota do plano. Uma vez, roda 10, curva esquerda, Puca de Amaracaju, depois da posição 3 de volta, orçamento. chamando para uma função 3, Oceania 63, ano 2. 2 está pronto para o pushback e Oceania 63, Oceania. Até a posição aguardada no 63, ano 2, após a passagem do airway da retaguarda, no seu pushback, chama o ataque. Obrigado, então aguarda a passagem do seu na retaguarda do Real, obrigado. Obrigado. Para o controle? Olha, faltou um preciso. Ele fala, faltou um costo, já botamos? Estou em condições visuais e retorno com o controle número 33. Bruno 79, autoridade a ingressar via Charlie, que é cabeceira deslocada, quando lá livre decolagem, que chama 0, vento 0, 4, 6 graus, 6 mais. Alerta via Charlie, cabeceira deslocada, autorizada a decolagem, está 379. Bom dia, senhor identificação, autorizada a chegada a bom, fruta para 4.10, ajuste no 04. Autorizada a chegada a bom, fruta para 4.10, bom, 104, bom, 960, apenas confirmando, o LS tem glide. LS tem glide, bom, Romeu mais para a torcida. Direto Leda. 320 direto Leda, 3179. Mike Romeu, Alfa, escuta. Perfeito, escuta permanente, ok? Autorizado. Romeu, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal. Chag Índia Alfa, ponto de espera 1295, altímetro 1014, tenha bom voo. Índia Alfa do ponto de espera, confirma na torre. 1895. 1895. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, guardando o código transponder 01, o 90, confirme o código. Voo 1160. 1160, sumi a torre em 1895. 1190. Chanel 6312, está o próximo ponto de espera da 90, está pronto. 6312, agilizando manobras, a linha decola via Charlie, capoeira 90 deslocada, 20040 com 5 nós, autorizado a decolagem. Positiva, decolada a cabeceira deslocada via Charlie, agilizando a Chanel 6312. Confirma sua frequência do controle de saída? Controle de saída 098. 98. Zero, cabeceira 1-0 deslocada, vento 040 graus 5 nós, ajuste 1014, continua aguardando o pistão 1-0 livre. 1014, aguarda a pista livre, voo 1-0. Zero, pouso autorizado, pistão a zero, vento 050 com 4 nós. Pouso, a 1-0, voo 1-0, só me confirma o vento. 050 graus, 4 nós. 050 com 4, liga pouso na 1-0. Xené, 6312, decola uns 0398, voo. Quem vai chamar com 298, Xené, 6312. E papá. Reporte o farol da Barra Romeu, mais pra baixo. Chanel 6312, de coluna Buca, Aracaju, passando agora 1800. Para o controle? Chanel 6312, decolando a 6 curtas. Chanel 6312 está em contato radar. Chanel 6312, curva para o nível 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, Chanel 6312. 14, tem bom voo, 2969. É, contorno fácil. Obrigado, amor, Oscar Charlie Alfa Tango Delta para 5010 CNH 1014 Pro do Iguatemi. Voamo aeronave sobrevoando a região central de Salvador sem contato rádio com controle tipo estilo. O Charlie Alfa Tango. O Papa Romeu, o Telecontano, vai para o Iguatemi, então, reporte. O 3179, chama o centro Recife, 125.1, alternando 33.95. 3179, sim, obrigado, bom dia. Sim. O Papa Benz confirmando, é asa rotativa ou asa fixa? Romeu Alfa, confirma a região que está sobrevoando no momento. Gente, esteja atento, vai com o meu Alfa. É o Gol 2-1-6-6. Nos 1-6-6, bom dia, linha Indo com o Marcos, por 1-0 de locado, evento Mestre Antena com 10-1. Gente, entendeu? Prezado a linha de decolar. Com a cabeceira deslocada, Gol 2-1-6. Sim. Autorizado final e ele é sexo-way pista 1-0, procedimento sem o glide. 7-6-6-3-1-9, procedimento ele é sem o glide. 6-3-1-9. Xalé 6-3-1-2, voe pro de Caju. Bom, Caju 6-3-1-2, confirmo. Bom, pro de Caju. Caju. Decola 08, 0984. 0984. Controle Gol 2196. Gol 2196, contato radar.